Torre Salvador, excelente dia. 3601, na posição número 8. Está ciente da informação, Foxtrot? San 3601, bom dia, informação Foxtrot, ajuste no 012, tá pronto para cópia? Pronto, prossiga. Autorizado Salvador, São Paulo, via Upper Zulu 16, nível de voo 360, saída Tael, Leda, após Leda direto Bridge, onde intercepta a aerovia, após prosseguir conforme a rota apresentada no plano. Decola pista 10 com primeira curva à direita. Transponder 5052 e o controle Salvador 120.8. 360 é o nível, da El Leda Bridge intercepta a Zulu 16, segue conforme decolando da 10 curva na direita após. 5052 transponder 1208, controle Salvador. 3601. Correto, 3601, chame pronto para pushback e acionamento. Chamarei. 301, autorizado, chame para o táxi. Salvador Gol na 817, bom dia, Palma Salve, cara. Corrigindo foto. Boa noite, no 7, formação Fox, ajuste no 0 no 2, aguarde para a cota. No 8 no 7, pronto para a cota? Autorizado, Salvador Guarulhos, via Pesolo 16, nível de voo 360. Saída da El, Leda, após Leda, direto Bridge, onde Deceptor via. Após autorizado, conforme a rota. Decola da pista 10, com a primeira curva direita. Transponder 5051, e o controle de saída 120.8. Autorizado Guarulhos, 1660, via Pesolo 16, decola da 10, da El, Linda, Brinque, após decolagem, curva direita, 5051, transponder, controle 1208, gol 1897. Correto, gol 1897, apenas confirmando transponder 5051, chame pronto para pushback e acionamento. 5051, transponder, chama, obrigado. TAN 3601, autorizado táxi via Pátio, Índia, no ponto de espera da pista 10, reporte pronto, ajuste no 012, TAN 3601. 10012, ponto de espera via Pátio, Índia, reportando pronto, TAN 3601. 3601, autorizado ali em decolar, pistão 0, vento 090 graus, 07 nós. Decolada 58, controle no 20 de cima 8. Controle 208, bom dia, CTV 01. Salvador, excelente dia, 3601. Bom dia, 2601, contato na decolagem, subiu uma trem, 360, saída da El. 360 da El, 3601. Da El, está presente? Autorizado da El. Autorizado da El, 3601. Controle Salvador, muito bom dia, aqui é o Sam Mike, aqui do Egon. Tem autorização de reboque da remota 14 para o gate 8 do pátio principal. Mike, X-Ray Golf, da remota 114 para o gate 8 autorizado, mantém escuta permanente. Gente, na escuta permanente, X-Ray Golf. Salvador, por gentileza, pode coordenar Dael Bridge, portanto 3601? Na guarda. Guarda. Uno, chame o centro Recife em 1251, alternativa 13325 e solicite ao mesmo bridge. Assim eu farei, muito grato, até uma próxima, até 3601. Salvador, aqui é o Tom Mike, X-Ray Golf, informando o treino do rebote para o 28. Obrigado e um bom dia. Gente, bom dia.